Pisada de Vaqueiro. O vaqueiro escolhido por Deus. Sou Mix Studio, gravando a galera. Alô, R-Café, tamo juntos. Isso é Pisada de Vaqueiro. Atualizou. Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira. Quero curtir, quero me divertir, quero farrear. Eu não ligo pra nada, eu quero é comer água. Vou chamar as novinhas pra dançar comigo. Hoje tem piseiro, hoje tem revoada. A noite vai ser longa, porque hoje eu não volto pra casa. Hoje tem piseiro, hoje tem revoada. A noite vai ser longa, porque hoje eu não volto pra casa. Sexta-feira é dia de bagaceira. Quero curtir, quero me divertir, quero farrear. Eu não ligo pra nada, eu quero é comer água. Vou chamar as novinhas pra dançar comigo. Hoje tem piseiro, hoje tem revoada. A noite vai ser longa, hoje tem revoada, a noite vai.